E é tão mais fácil quando tem você pra dormir junto, tem pra acordar junto, viver junto, tem você pra me contar dos seus dias seguros. Se não tem ausência e saudade, tem lembrança de felicidade, tem guarda-roupa vazio sem teus tons escuros. Dói sem tanto te lembrar, dando voltas e fazendo meu mundo bambu girar. Mal tu sabe que meu peito tem só falta do teu fogo, nosso jeito torto de seguir, abandonando todas as defesas, distribuindo nossas cartas em todas as mesas, fazendo carnaval em terça-feira, fazendo amor e dizendo besteira. Diz todo segundo que ser liberdade vem de dentro. Diz então por que tuas amarras me machucam. Eu sei nossa verdade é bonita, lealdade é coisa rara, mas meu corpo pede solidão pra ver o mundo. Dói sem tanto te lembrar, dando voltas e fazendo meu mundo bambu girar. Mas tu sabe que meu peito cabe muito, pede um tanto do meu jeito torto de seguir, abandonando todas as defesas, distribuindo minhas cartas em todas as mesas, fazendo carnaval em terça-feira, me dando amor e fazendo besteira. Amor que tenho é imenso e distante.